Jonas Lira, o homem do jatinho, Thiago Rico, Daniel Perdigão, Batata C3, Barreira Produções, toca repertório novo. Lá vai minha saudade, beber uns danones pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Ô, meu benzinho, me ajuda, por favor. Essa boca que é só sua, igual você não tem na terra nem na lua. Meu queridão chegou pra ajudar o Luan apaixonado. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou de bebê. Nessa força que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra me beber, senão eu morro de beber. Fala que ainda sou o seu amor. Ô, meu benzinho, me ajuda, por favor. Menininho Gravações, ETN Gravações, Estrela CDs, Clécio da Inovare, Didizio, o rei do petróleo. Bora, Didizio!